A sura do espedaçar-se. Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. Quando o céu se espedaçar. E quando os astros se dispersarem. E quando os mares forem abertos, mesclando-se. E quando os sepulcros forem revolvidos. Toda a alma saberá o que antecipou e atrasou. Ó ser humano, o que te ilude quanto a teu Senhor, o Generoso, que te criou e te formou e te endireitou? Da forma que Ele quis, Ele te compôs. Em absoluto, não vos iludais, mas vós desmentis o juízo. E por certo, há sobre vós anjos custódios. Honoráveis escribas, eles sabem o que fazeis. Por certo, os virtuosos estarão na delícia. E por certo, os ímpios estarão no inferno. Neles se queimarão no dia do juízo. E dele nunca estarão ausentes. E o que te faz inteirar-te do dia do juízo? Mais uma vez, o que te faz inteirar-te do dia do juízo? Um dia em que a alma nenhuma nada poderá fazer por outra alma, e a ordem nesse dia será de Allah.